não aguento mais esta indecisão. O que é que eu faço? Divide e dispor coisas do amor. Essa brincadeira virou loucura. Essa brincadeira virou loucura. Estava com meu bem, você apareceu na minha vida. Tudo foi além, estou num beco sem saída. Dividido estou, coisas do amor. Essa brincadeira virou loucura. Essa brincadeira virou loucura. Preciso resolver e dar um jeito de acabar com essa dor no meu peito. Me diga por favor o que é que eu faço. Me diga por favor o que é que eu faço. Esta indecisão, o que é que eu faço? Dividido estou, coisas do amor. Essa brincadeira virou loucura. Essa brincadeira virou loucura. Preciso resolver e dar um jeito acabar com essa dor no meu peito. Me diga por favor o que